Portal do Arrocha. Sucesso! Essa é nossa, bebê. A gasolina tá cara demais. Quero sair contigo, mas o bolso só tem 20 reais. A crise tá me pegando, meu salário foi cortado. Gasolina aumentando, é choro pra todo lado. Mas o meu amor é flex, eu não desisto não. Seu frentista desce o álcool pra ver o meu mozão. Dessa menina, o coração dela é mais caro que a gasolina. Desce um litro de álcool, desce um litro de álcool. Não consigo ficar longe dessa menina. O coração dela é mais caro que a gasolina. Foi só um litro e o restinho que sobrar, eu faço o de pinga. Quero convidar meu parceiro, meu irmão Samuel, menino de rua, pra cantar comigo. Eita, David Miranda, meu irmão, que música é essa? A crise tá me pegando, meu salário foi cortado. Gasolina aumentando, é choro pra todo lado. Mas o meu amor é flex, eu não desisto não. Seu frentista desce alto para ver o meu mozão. Desce só litro de álcool. Não consigo ficar longe dessa menina. O coração dela é mais caro que a gasolina. Desce só litro de álcool. Desce só litro de álcool. Não consigo ficar longe dessa menina. O coração dela é mais caro que a gasolina. Foi só um litro e o restinho que sobra eu faço de pinga. Foi só um litro e o restinho que sobra eu faço de pinga. Obrigado, meu irmãozinho Samuel. Tamo junto.